transmitir a própria vida. Se for mentira que lhe quero, eu já menti a tanta gente, mas a você eu sou sincero. Quero beijar seu corpo inteiro, sem nenhuma exceção. Você é corpo do meu corpo, você é sangue do meu sangue, você é minha paixão. Não é mentira, não, não, não é mentira, não. Juro por tudo que é sagrado. Não seja louca, pois é isso na cabeça. Parei em mim antes que eu enlouqueça. Não é mentira, não, não, não é mentira, não. Juro por tudo que é sagrado. Não seja louca, pois é isso na cabeça. Parei em mim antes que eu enlouqueça. Seja louca, ponha isso na cabeça. Parei em mim antes que eu enlouqueça. Não é mentira, não, não, não, não é mentira, não. Me juro por tudo que é sagrado. Não seja louca, ponha isso na cabeça. Parei em mim antes que eu enlouqueça.